Yurizinho? É o bicho, Lenão. Lenão tá chato. Puto, fico puto, o tempo inteiro essa novinha. Tudo piranha, quer me chamar de maconheiro. Aí o bagulho fica doido, aí fica meio difícil. Dela tentar o bagulho fica sinistro. Por isso que eu já te falo, olha as fotos da piranha. Tudo me chama de maconheiro, eu te chamo de piranha. Te meto a porrada e você se apaixona. Me chama de maconheiro, eu te chamo de piranha. Te meto a porrada e você se apaixona. Toda noite ela perturba, me acorda cheia de manha. Mando tomar no cu e a filha da puta gama. Me chama de maconheiro, eu te chamo de piranha. Te meto a porrada e você se apaixona. E aí, Yurizinho? É o bicho, menor. Menor tá chato. Fico puto, o tempo inteiro essa novinha. Tudo piranha, quer me chamar de maconheiro. Aí o bagulho fica doido, aí fica meio difícil. Dela tentar o bagulho fica sinistro. Por isso que eu já te falo, olha as fotos da piranha. Tudo me chama de maconheiro, eu te chamo de piranha. Te meto a porrada e você se apaixona. Me chama de maconheiro, eu te chamo de piranha. Te meto a porrada e você se apaixona. Toda noite ela perturba, me acorda cheia de manha. Mando tomar no cu e a filha da puta gama. Me chama de maconheiro, eu te chamo de piranha. Te meto a porrada e você se apaixona. Apaixona!